Curitiba 5556, Solo Zuno 3, libera direita, táxi Alfa Juliette pro gate 08 na minha escuta. Alfa Juliette, gate 08 na Para o táxi com 105 a bordo. É, 3 horas de autonomia, alta na Recife. 3520, tem livre de táxi via Índia, no ponto de espera, rapaz, está pronto para decolagem, ajuste agora no 015. 2025 ajusta, autorizado via Índia, resposta pronta. Então, 3520, pode esperar pronto. 3520, a linha decola piso 10, dança 180 graus com 109. Ainda decola, pistão 10, seu 3520. Então, 3520, decolou 222, controle agora em 19.8, bom voo. 19.8, boa. Sobre Salvador Gotinho com 9085, operação atmosfera da 10. Com 9085, bom dia, linha decola piscina 0, vento 150 graus com 8 nós. Autorizado a linha decola da 10 com 9085. Gol 9085, decolou os 40, controle agora em 119.8, bom voo. Controle agora 198, gol 9085, grato, bom dia.